Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Está aqui o Agostinho de novo com mais uma emissão Passatempo Musical. Já lá vão 4 semanas que estou ausente, pois convido. Os 10 quilómetros não se podia fugir de casa e agora já podemos. E então, Passatempo Musical vai ser música das 14 às 16 horas. Muita música! Que sabe ler um tema de Canário. Ora, tarde musical, então com o Agostinho mais uma vez, e talvez durante as terças-feiras do mês de maio. Por enquanto estou por cá. E esta tarde, vamos já ao cair da tarde com o Broa de Mel. Música.

No meio da dança se apertam as ligas, que belas lembranças têm as raparigas. No meio da dança se apertam as ligas, que belas lembranças têm as raparigas. Raparigas de Coimbra, não vão de chupar. Um fado de Coimbra, que todos conheceram, pois. Uma diferençazinha com os fados de Lisboa, a nível da guitarra. A seguir a rádio aqui para distrair esta tarde com um tema musical. A rádio, quando da rádio toca esta canção, com a Ana. Quando a rádio toca

encantador. Como que eu te digo, e também sou cantador. Quero te desafiar a mostrar o teu valor. Tu dizes que és cantador, tu dizes que és cantador, mas não respeita ninguém. Mas afinal tu és quem? Mas afinal tu és quem? Para cantares à desgarrada, ora toma nota. Para cantares à desgarrada, canta lá como quiseres. Tu para mim não cantas nada. Sou pior que a treboada, na minha terra sou rei. Na minha terra sou rei, e aqui neste terreiro vou-te mostrar o que sei. O teu valor nunca achei, o teu valor nunca achei, minha palavra não erra. Ouve agora esta, minha palavra não erra. Tu tens é muita mania, quem não sabe cantar berra. Eu não sou da tua terra, eu não sou da tua terra, o seu grande gabarola. O seu grande gabarola, se vais para me aborrecer, aí vais ter de dar a sola. O teu cantar não consola, o teu cantar não consola, mas um biba te vou dar. É o meu dever, mas um biba te vou dar. E a toda esta boa gente que nos esteve a aturar, discutimos a cantar, discutimos a cantar, mas não haja confusão. Mas não haja confusão, porque nós somos amigos, amigos do coração. Fica a nossa saudação, fica a nossa saudação, o fado vou terminar. É a despedida, o fado vou terminar. Um abraço para todos, até quando cá voltar. Tentei me aproximar, e em tua mão eu vi. peguei. Estava tocando uma música pra dançar, eu te virei. Foi lindo aquele momento que nunca mais esqueci. E no final da festa me desse um beijo e saiu. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Não chega na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Não chega na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Aquele momento que nunca mais esqueci. E no final da festa me desse um beijo e saiu. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Vou chegar na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Quando a saudade aperta, um tema que condiz bem com o tempo que está lá fora. Muito vento e está a chuviscar. Estou a ver aqui isto pela janela do estúdio. Uma música um bocadinho mais mexida. Ela passava sempre à minha porta e como sempre me dizia olá, morena linda, seus olhos sondentes, seu corpo bonito com um cheiro a maçã. Maria Chuca é o nome dela, uma donzela do princípio ao fim. Quando os rapazes passavam por ela, cantavam para ela uma cantiga assim. Quando os rapazes passavam por ela, cantavam para ela uma cantiga assim. Maria Chuca, Maria Chuca, se ela passava todos cantavam para ela. Maria Chuca, Maria Chuca, aqui não há mulher tão linda como ela. Maria Chuca, Maria Chuca, se ela passava todos cantavam para ela. Maria Chuca, Maria Chuca, aqui não há mulher tão linda como ela. Ela passou.

E era de aproveitar, começámos o trabalho. E era de aproveitar, porque era um tipo nu que estava por enfrentar. Até as pedras riam quando eu trabalhava. Até as pedras riam e eu tanto que apertava, que até as borras saíam. A trabalhar com canseira, a Joquina começou. A trabalhar com canseira, porque ela coitadinha era muito trabalhadeira. Quando ela abria o pico, eu metia a torneira. Dizendo coisas sem jeito, nisto chegou a velhota. Dizendo coisas sem jeito, mas eu não sou aldrabão. Queria o trabalho bem feito, desculpe minha senhora, mas ainda não estamos fartos. Já lhe tombei a vasilha e agora aperto os arcos. Recebi um convite, desta vez interpretado por Miguel Agostinho, e já são 14 horas e 45 minutos. A seguir vamos até ao Brasil. Yeah. da Poeira do Brasil, vamos até a Poeira do Alentejo. Um tema que fala talvez do vosso almoço, uma sorda alentejana. Olha, bom apetite, um prato típico alentejano, não é? Logo de manhã comer coentros e alho, deve ser muito bom. Estou a brincar. Vamos ficar com o João Pedro Paes e é para o Alexandre que está ali a trabalhar para os lados de treino. Quantas frases feitas, falta-lhes razão.

da moraria. Era a saudade chorando a morte da moraria. António Mourão com o tema Fadista Louco. E já são 15 horas, pois a minha emissão está a meio, mais uma hora. A seguir, a professora e o aluno. Acabou a discussão e não nos vamos zangar. Ensinas tu, ensino grande lição da professora e o do aluno. A seguir, vamos ficar com uma música popular, muito popular, e são as Mulherinhas ali do lado de Marinhas. A canção chama-se Abelheira. Thank you.

estar contigo e não ter ninguém. Partir em teu rumo sem te encontrar. Ai, ai, ai, ai, não, tu não vais cair sem depois levantar. Eu sou vida louca e vou te ajudar. Agora, agora, mas te atira ao pé do céu. Há uma vida longa para festejar. Se estás a curtir, se estamos aqui, põe as mãos no céu e entra no mar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Há uma vida longa para festejar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Põe as mãos no céu e entra no mar. A seguir vamos continuar com uma canção, é um cheirinho de uma emissão que fiz aqui durante alguns anos, ao sábado de manhã, que se chamava Mad em Portugal, e é uma canção exclusivamente só para os mais pequeninos e também para os avós deles, está bem? Uma canção infantil. Tchau. Rita da Avó Maria. Que belos tempos, não é verdade? A seguir, Fernando Correia Marques. We'll be right back. estão à escuta da vossa rádio preferida, a Rádio Arco-Íris 96.2. E desta vez com uma emissão aqui animada pelo Agostinho, com o tema Passatempo Musical. Só música. E música já nada jovem, por muitas. Vamos ficar, como no último domingo foi Dia das Mães, mais uma canção das mães, para todas as mães que estão à escuta. Jorge Ferreira, Doce Mãe. Amor de mãe é mais fino, é orvalho matutino que um filho sente a sorrir. Quando a mãe o filho beija, parece mesmo que seja bênção do céu a cair. Mãe é o nome mais querido, é um ser estremecido, cheio de amor noite e dia. Quanto mais o filho aperta, muito mais amor lhe cria. Por isso o nome de mãe, até Deus dizia agora, nome santo, nome doce, a Virgem se mãe não fosse, não era Nossa Senhora. Mãe padece para fazer bem ao filhinho que ela adora. Quando o embala nos braços, parece sair pedaços da sua alma para fora. Pois por isso, mãe querida, ninguém te paga na vida esse amor que não tem fim. Esse amor que eu também tive, já neste mundo não vive, mas vive dentro de mim. Por isso não me demai, até Deus dizia agora, nome santo, nome doce, a Virgem se mãe não fosse, não era Nossa Senhora. tem nada. Acabamos de ouvir uma fadista que é ali dos lados de Peniche, Carlota Fortes. A seguir, Rui Veloso, A Invenção do Canto. Sentado à sombra de um mazinheiro, quando ouviu na ramagem uma ave cantadeira, lançada em cantorias, sem mensagem, sem destino, ou talvez cantasse ao sol que subia mesmo a pino. O homem era caçador, cansado do seu caçar, tocado pela cantoria, deu em querer cantar. Amanhã dos tempos, e não havia canções, não havia canções, não havia canções, não havia canções. Desde então na arzinheira sentou-se o caçador, a ouvir a cantadeira e a sonhar-se cantador. E assim o caçador foi usando a sua clave, foi abrindo a sua alma e caçou a alma da ave. Levou-a para a caverna, estudou ao pormenor, e de crinado em crinado descobriu o dom maior. Subi à malha dos tempos e não havia canções, não havia canções, não havia canções, não havia canções. Mercador e camponês, foi trovador e guerreiro, cantou o amor por Deus. De Gregório até Sinatra, tornou-se voz apurada, da caverna até o casino, fez-se uma ave dourada. Que voa no céu de Scala e no Royal Albert Hall, sobre campos de algodão e urdes de rock and roll. Dia dos tempos, e ainda se inventam canções, ainda se inventam canções, ainda se inventam canções, ainda se inventam canções, ainda instrumental, sem dúvida, todos conheceram aqui este ar da Casa da Mariquinhas. E a seguir vamos ficar com o tema de Miguel Agostinho. Quando lhe tocam no pelo, tem costas por todo lado. agora são 15 horas e 57 minutos, está a chegar ao final esta emissão Passatempo Musical, aqui animado pelo Agostinho. Espero que as músicas tenham sido do vosso agrado e, se tudo correr bem, para a semana que vem, na terça-feira, aqui estarei de novo às 14 horas. Agora só aproveita aqui estar na antena, como já muitos sabem, soube da morte do senhor Emílio Dias, que era um grande amigo aqui da rádio e que eu tive a oportunidade de conhecer. Os meus sentimentos a toda a sua família e para a sua esposa, que é francesa, mes condoléances à toute la famille de monsieur Emílio Dias. Donc voilà, à la semaine prochaine. Je suis le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien. Est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Time.